Quero cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, e dizer que é uma satisfação estar voltando aqui falar com a comunidade, através desse meio da internet e também aqueles que escutam pela Rádio Taquara. Quero dizer que, em forma de agradecimento à administração municipal, ter atendido um pedido meu que eu fiz lá em 2016, indicação 167 de 2016, que foi o asfaltamento de ciclovias na localidade de Padilha, né? Na ocasião, eu tinha feito assim, né, para que fosse asfaltado as duas laterais daquela rua, onde ia facilitar o deslocamento, de, principalmente os ciclistas que transitam pelaquela via. Então, agora foi feito. Embora não concordei muito que fosse feito bem nessa época de eleição, né? Mas foi feito um lado da rua lá da Padilha, passei lá hoje ainda, as pessoas estão usando, ficou muito bom. Então, de qualquer forma, eu quero agradecer à administração por ter atendido o pedido desse vereador. Também quero parabenizar todas aquelas pessoas, todos aqueles candidatos que concorreram à prefeitura, e para vereador, né? Especialmente aqueles eleitos, o Telmo, a Magalha, o Regis, mas todos aqueles que participaram desse processo democrático estão de parabéns. E quero agradecer de forma especial todas aquelas 447 pessoas que reconheceram o meu trabalho aqui na Câmara de Vereadores e me reconduziram novamente para a Câmara Municipal da próxima legislatura, 2021 a 2024. Várias pessoas me questionaram, bah, mas como tu baixou a votação? Sim, realmente, baixei a votação, mas foi uma eleição totalmente diferente das demais, e dois fatores contribuíram para isso, né? Um foi a quantidade de candidatos, né, que tinha bem mais candidatos que nas outras eleições. E outro fator que contribuiu também para a baixa da votação da maioria dos vereadores foi a quantidade de votos brancos, 1.250 votos brancos, 4%, nulos 1.284, 3,80%, e uma abstenção de 10.283, 24%. Então, isso aí deu uma somatória de 30% de pessoas que não votaram. Automaticamente, com certeza, a votação de todos baixaram. Mas, mesmo assim, estão todos de parabéns. Mas eu quero parabenizar de forma especial também a Cirlei, nossa colega Cirlei, que foi eleita prefeita do município juntamente com o seu Nelson. Quero desejar a eles que possam também ter um bom êxito aí na sua administração a partir do ano que vem. E os demais candidatos que também participaram da eleição, o Elinho e o Preto, também que fizeram uma excelente votação, o Fifi, a dona Eva, e também a doutora Vera. Então, quero parabenizar a todos, e como diz a vereadora Cirlei, a eleição passou e daqui para diante nós temos que trabalhar pelo município de Taquara. Esse é meu desejo, e seria hoje para isso. Muito obrigado, até a semana que vem.